Alfa Juliette para 04, voo 1866. Agora, OTAN 3662. 3662, ajuste altímetro 0 no 8, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, ajustar 3662. Salvador, é o Gol 2043, posição 7, pushback, estacionamento. Gol 2043, autorizado, posição 7, chama o TAC. Autorizado, pushback, estacionamento, chama o TAC. 2043, Gol. A 3662, sobe 52, direita no 211. Direita, 1211, tá? 3262, é já. Solo Salvador, boa noite, né? 3262, livrou o Fox Trot. Tá 3662, boa noite, via Alfa, manda antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, tá 3662. Para o táxi, o voo 2043, 168, CLD, 4 horas e 20, galera. Voo 2043, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio Índia, no ponto de espera chama a torre, 118.95, com registro na 098, bom voo. Flag Pátio e Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajusta UI 18, 2043, voo. Obrigado, boa noite. Na próxima, Juliette, visual com gol, tanto 3662. Que após o mesmo ingresso via Juliette, portão 03, tanto 3662. Juliette, para o portão 03, tanto 3662. Confirmando 3662, a posição é 03? 3, 3. 3, suficiente. Oi, Salvador, boa noite. Voo 2043, porta de espera da 10 para decolagem. Voo 2043, a linda cola pista 10, vento 140 graus, 062 de nós. A linda cola pista 10, voo 2043. Voo 2043, decolado 858, controle 119 decimal 8. 198, obrigado. Oi, Papatango Juliette, da Suíça. Papatango Juliette, Oscar, Whisky, ajuste altímetro no 098, reporte marcado externo. Remandarei o marcador externo. Após o externo, prosseguiremos para a base pela direita, 17, positivo. Positivo, reporte para o cancelamento, Juliette, Oscar, Whisky. Remandaremos o cancelamento, Juliette, da Suíça. Passou externo, Juliette, já sei. Cancela o plano, dá pra seguir pela base para a direita da 17. 7, Juliette, acho que o uísque. Estudo cancelado o instrumento aos 2300, base curta pela direita, reporte visual com 17 na curta final. Mataremos curta final e estamos visual com 17. Encontrei bastante travado, Juliette, já sei. Juliette, eu acho que o uísque pouso autorizado, pistão 7, vento 130 graus, 062 de nós. Juliette, eu acho que pouso autorizado. Eu acho que o uísque no solo aos 2303, confirmando parte 5. 7, a estacionar frequência livre à direita, livrando a pista, a estacionar parte pista livre. Sete, frequência livre, estacionar a bordo. Salvador, boa noite, Oxenão 63, Zona 0, GDF 73, está travada. Oxenão 63, Zona 2, 63, Zona 0, corrigindo, ajuste altímetro no 0, no 8, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 140 graus, 1 no 0, nós. A gente pouso no 0, estado 1 no 0, 1 no 8, 63, Zona 0. 310, solo 06, direita 1211. Olivão 211, 6310. Paulo Salvador, boa noite, acionário 6310, livrou. 6310, boa noite, está aqui autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Táxi via Alfa, Juliette, para o portão 5, 6310. Salvador, é o gol no 096, passando externo. Voa no 096, ajuste altímetro no 098, pouso autorizado, pressão no 0, vento no 30 graus, 07 nós. Livre pouso no 0. O vento é 130 com 7? Voa no 30 graus com 07 nós. Ok. Brasília, request ATC clear. Brasília FOS 2590, stand by clear. Stand by 90. Alô, 973, boa noite, atualização Galeão 3 Hotel. Confirma? É o 973, tá gol. Gol no 973, mantém a escuta agora, gol. Guarda. No 096, no solo de 20, direita 121, decimal 1. 211, Livrar, gol no 096. Solo Salvador, boa noite, gol no 096, Livró. Gol no 096, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa Juliette pro 9, gol no 096. 973, me escuta? Alfa 73, me escuta. Galeão autorizado via rota do plano de voo, nível 3, 620. Pista na zero, primeira curva direita, subida da El Leda Irumi. 5470 transponder, controle 198. É, pode confirmar o transponder? Confirmo 5470. 360 Galeão aprovado, decola da 10, na Dael, Leda, pode foi Irumi. É, fala com a primeira curva direita. 5470, transponder 9. É, pode confirmar o controle? 198. Eu não entendi, pode confirmar? Confirmo, 198, 19.80. Ah, 19.80, 973. Portão 4, chame pronto no 973. Vai chamar, vou 973. Papa Mike India Sierra, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, Mike India Sierra, Aerostar hangar after landing. Aerostar, okay. O 973 está pronto para o pushback para mim. O 973 autorizado o acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, o 973. Brazilian Air Force 2590. Brazilian Force 2590. Stand by copy. In contact with the AIS room. They said that we don't have your DLA message and they contacting the receive center in order to approve your flight plan. Roger. Our last delay was for 2245 Zulu. So exactly this moment I received. Do you have AIS squad? Go ahead. Clear from Salvador, Sierra Bravo, Bravo Romeo, flight level 380, via flight planning route, runway 10, right turn, arbor departure, and LFA transition, score code 5422, Salvador departure control 1, 19.80. We are cleared for Brasilia, flight level 380, via flight plan route, the pathway, runway 10, right turn, arbor transition, LFA. Call code 5422 and control 119.8. We are ready for the startup, Brazilian Air Force 2592. Correct back, correct, clear to startup, call me taxi. Call back for taxi 2590. Heavy, vacate by right, call ground 121 small one. Okay, Delta 121 small one, today. Solo, papapá, mais de terra. Papapá, Mike, India Sierra, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Via Alpha, report before Juliet, Mike de terra. O 973 está pronto para o taxi, tem 154 a bordo. tempo alternado é Campinas, 3 horas e 55 minutos. 73, táxi autorizado via Índia, torre 1895.018, no voo. Autorizado via Índia, torre 1895, voo 93. Mais 17, aproximadamente, táxi Juliet. Mike, Índia, Sena Juliet, go around the April 1, call me before taxi Lima. Juliet, April 1, I will call before Lima. Salvador, boa noite, é bom. 973, ponte espera da 1-0. Boa 973, 3-0, decolar, pista 1-0. Vento no 30 graus, 08 nós. Ali decola, 1-0, boa 973. Mike de Serra, approve Lima, threshold 35 until you touch rate Papa. Lima, threshold 35, and then until touch rate Papa, Mike de Serra. Winning your frequency. Okay, from via touch rate Lima and threshold 35. Via runway until touch rate Papa, Mike India Serra. Sir, hey, Thompson. Your name was 2590, red car taxi with 4-6 people aboard. Roger, 4-6, could you confirm Duras and RNA? 4 hours and delivery search. Julia 42590, taxi approved to hold short runway 10, taxiway hotel, call me ready to correction, call tower 118-195, hold short runway taxiway hotel. Hold short hotel taxiway and call tower 118.952590. Salvador Tower, Brazilian Air Force 2590, hold short, hotel taxiway to cross runway. Brazilian Force 2590, clear taxi via runway, report line up and ready for takeoff. Clear taxi via runway, will report line up, ready for takeoff, 2590. 1973, decolar 232, controle 119.8. 198, controle, voo 93. Red for takeoff, 2590. Clear for 2590, clear for takeoff, runway 10, wind 140, reach 08 knots. Clear for takeoff, 10, 2590. Delta confere Pucaru, aguarde cópia. Pucaru, aguarde Brasília 4590. Airborne at 35, saúde de parte control 119 decimal 8. 119.8, 2590. Salvador, boa noite, 1096, aqui da Romeu, autorização Fortaleza. Estão 350, confirmo. Ah, voo 1096, chamou. Ok, 1096, informação Delta, subida Momo, transição flotinha, guarde cópia. Momo, flotinha.

de voo. Pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Puca, corrijo, subida Momo, transição Fruti, 5503, transponder, controle 098. Atualizado, Fortaleza 370, decolando 0, curva esquerda, Momo, transição Fruti, confirmação de voo, 5503, transponder, 098, é o controle de saída, voo no 096, está no portão 9. Portão 9, correto, seu tempo de expectativa. Mara, quando o portão 9 era gol.